enrolado, passa 2000. 60, contato radar, sobe para o nível 390, saída Pucã. 390, podia ser nível 350? Sobe e mantenha o nível 350, aguarde confirmação com 350, aguardando. Mike é Costa. São José, uma centena autorizada. Decola da 17, curva direita na Coral. Controle 1208, aciona 5455. 60, sobe e mantém o nível 350, autorizado como nível final. Obrigado, 350 final. A parte do Albert. Mike é com Oscar, o pátio pelo B. Lá no pátio da pátio, mais 2 a morte, eu vou você também. Mike é com Oscar, tá correto, pelo menos o táxi me chama a torre, um único meia dúzia. Zero, após o TAP 10 para 2000 pés, o ajuste na 022 e reporte estabilizado no LS que se rei da pista na 0. Depois de TAP e desce a 2000, no 022, reporta na X-ray estabilizado, 4060. Autorizado Guarulhos, 340, o Aperto Luno, 6, decola da 1-0, curva à direita, da El, Leda, Brice. Controle 208, aciona 5474. Da 3895, Aperto da 340, Guarulhos, e Aperto Luno, 1-6, decola 5-0, Leda, da El, Leda, e Leve, transponda 5474, controle. Controle 120, decima 80 e é da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 120, 80 graus. Solamente chama pra Alfa Mica. Passa o 1407, 70 a bordo, 4 horas de autonomia, tá na cantina. Salvador do Papapapá, Zulu de Letian. Prossiga. Falecido 085, está cruzando 5210. 085, sobe e mantém o Zulu de Letier. Reporta na atingindo o Zulu de Letier. Quatrosfera, pronto, bom dia, 4207. 4207, autorizado a linha área decolar, pista 10, vento no 0 graus, 7 nós. Livre a linha e decola, 4207. Salvador, muito bom dia, é o F6740 com a mais. F6740, bom dia, correção, acena identificação, autorizado chegada a Mari. Desce para o nível 050, ajuste no 022. Afirmativo para o 050, na Mari, 6740. Bom dia, voz, TAP? E TAP, 6740. Muito obrigado, não precisa. No 260, Centro Recife, no 2685, no 2545. 2685, 2545, obrigado, com 260. 208, 40, 4227. Aqui é Costa, não lembro de ter autorizado o seu táxi da Bata até o ponto de espera. Salvador, bom dia. Azul, 4207. Azul 4207, contato radar, sobe para nível 360, saída da Elfa. 360 da Elfa, 4207. Confirme. 4207, você vai voar para o Leda Elfa. 4207, Leda, após Leda Bridge. Leda, obrigado. Papapá, Azul, Juliette Serra, sobe para o nível 085, chame Centro Recife, 12685, 12545. Chave de Serra, mais embora. Gente. Estabilizado no Zulu X-Ray, perdão, Campo à Vista 4060 Azul. Azul 4060 completa, torre no 86. 186, obrigado, Salão. Certo. Torre Salvador, muito bom dia ainda, 4060 da Azul, estabilizado, Campo à Vista, Baixada Travada. Azul 4060, baixou e travou, confirmando? Positivo. Gente, tem livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 40, grave 9 graus. Livre pouso na 10, 4060. Mike Acosta, decolou os 30, chama o controle no 20, decimal 8. 208, que é a Cosca. Controle Salvador, Papatão do Mike é a Cosca, na Coral. Papatão do Mike é a Cosca, contato radar, sobe para o nível 100, saída Coral. 100, saída Coral, Mike é a Cosca. Cosca, Coral da presente. Coral da presente, Mike é a Cosca. Após ETAP, desce para 2000, ajuste no 022, reporta estabilizado no ELF, que se rei da pista na 0. Mantiu para 2000 após ETAP e reporta estabilizado no final da 10. Ativo. Obrigado, bom dia. Acione identificação, autorizada chegada Mari. Voa ETAP da presente, da chegada Mari. Desce para o nível 050, o ajuste no 022. ETAP da presente, 050, o ajuste 1022, 5220. O 385 no 02 inicia de imediato? Autorizado, Simtax. A 060 azul, táxi lento, repórter da Juliette. Táxi lento, repórter da Juliette. Aeronave da escuta do controle Salvador, informa chuva leve. Ciente. O 740 ciente. Azul, 4207, sobe para o nível 360, centro agora no 251, no 3325. Tá, 360, pode seguro, tem um 340 aprovado. 77, confirmando, sim. Pouso seguro 340, tá pronto? Pronto. Autorizado por seguro 340, decola 10, curva direita, perfil da Adael, lenda por lenda para o pouso seguro. 5475 transponder, controle 120.8. 340, confirmando, decola 57, direita da Adael, lenda por lenda, direto para o seguro. 475 transponder, 208.8. Podia só repetir o transponder da saída? 471, após controle 208. Estou confirmando o transponder, o 5475 no 777, a saída da Euleida para o relevo direto. Antes da Juliette, o 40602. Mantém antes da Juliette, 3895, pronto para o táxi, 145 a bordo, autonomia 4 horas, alterando o galeão. 6740, completa, torre no 86. 186, obrigado, senhor. Billy 22, boa viagem. Billy 22, 86.0, tá? 3895. Salvador, muito boa tarde, Webjet 6740, estabilizado, final da 10. Boa tarde, Web 6740, reporte visual com campo, chuva leve, pista molhada. Vento no 60 graus, 15 nós. Matheus, tá avistando já no 6740. Web 5220, confirma indicada. Está travado, livre pouso. Trabalhando o pouso. Vento no 50 graus, 149, 6740. 6740. Gente, tem condições de manter até próximo do Nando? Firmo, 5220, obrigado. Gente, reporte iniciando redução. Dará para início de redução. 3895.0, 10, pronto. Sim, te mantém. Debate 0, tá 3895. Controle Salvador 5220, solicita desvio à esquerda zero, pro 040. Por quantas milhas 5220? 10 milhas. Ciente 5220, ciente dos desvios, após desvio, Juí Duna, reporte na proa de Duna. Ciente após desvio, porará a Duna, reportará para Duna, 5220. 5220, desce para 3.000 pés, o ajuste no 022. No 022, descendo para 3.000, 5220. Tripé, descendo para 2.000? 3.000 pés, 5220. 3.000 pés, 5220. Autorizador em ar e manter pista no zero. 3.295, tem que nem manter a pista no zero. Solo 43, chame 121 na décima 9, solo. 1219, 740. Solo 6740, livro 9, 740. 6740, reporte antes da Juliette. Reportado, está Juliette, 6740. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 8 mais. 0 para 3895, 1 a 0. Reaprovando Duna, trip 5220. Salvador, muito bom dia, tá 3191, ciente da November para Galeão. 3191 no Galeão, muito boa tarde, só um instante a cópia, me liga 22. Aguardando. 22, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no zero. Descendo para 2000, reportará estabilizado no ILS X-Ray da 1035220. Alfonso Juliette, o 6740. Por quantas milhas? 18? 5 milhas. Gente, após desvios, pelo. Voa pelo, o Carcarão no 8. Após desvios, pelo. Carcarão no 8, mantendo 4 milhas. Gente, mantenha. Olhe, Salvador, muito boa tarde. Está 3895, passando 1700. Tá 3895, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 340, da presente voo Leda, após Leda Brit. 340, da presente Leda, obrigado, 3895. Antônio, você tem Carcará? Firme, Carcará, noite. Tem você autorizado 3 mil? Desce para 3 mil, Carcará, noite. Está livre da restrição na posição pelo, na restrição de altitude. Autorizado 3 mil, livre da restrição de altitude em pelo. Voo 777, posicionamento, posição 0. 777 no portão 5 autorizado, chama o taxi. Carcará 18, desce para 2 mil pés, está livre da restrição de altitude, novamente da posição pelo, e autorizado a LS X-Ray da piscina 0, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil, Carcará, livre da restrição, autorizado 5220, completa, torre no 8, decimal 6. 18.65220. Torre Salvador, trip 5220. 5220. Bom dia, reporte no externo, baixado e travado. Reportará no externo, baixado e travado, 5220. Salvador, TAM 3191. Chamou o solo? Afirmativo, o senhor já tem nossa autorização? Afirmo, Galeão 340, o Pesolu 10, pista 10, curva direita da Euleda Bridge. Controle 120.8, transponder 5505. Pesado Galeão 340, Pesolu 10, decola da 10, da Euleda Bridge. 208 e aciona 5505. Tá. 3191. 612, eu chamei pronto. 3191. Chama pronto. Sim. Visual com a pista 5220. Eu estou por confirme,